vai contigo, lado a lado, fiel. Caminha e conduz seus filhos à luz. Vida iluminada, vida abençoada. Sempre terá quem no Senhor põe seu amor. Põe seu amor. Se queres ser feliz, acolhe as surpresas de Deus. Quem seu amor nos serve sempre o vinho novo melhor. Transforma em vigor fraqueza e dor. Vida iluminada, vida abençoada. Sempre terá quem no Senhor põe seu amor. Põe seu amor. Queres ser feliz? Reveste de alegria o teu ser. Cristão feliz, Deus nos sorri. É alegre, quer nosso bem. Se nele estás, mais vida terás. Vida iluminada, vida abençoada. Sempre terá quem no Senhor põe seu amor. Vida iluminada, vida abençoada. Sempre terá quem no Senhor põe seu amor.